Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso Café Brasil. Você tá bem, hein? Pois eu estou muito bem. E o programa de hoje vai tratar de mulheres. Abro com uma frase de Oscar Wilde, que um dia disse assim: toda mulher acaba por ficar igual à sua própria mãe, e essa é sua tragédia. Nenhum homem fica igual à sua própria mãe, e essa é sua tragédia. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Andei pensando sobre o Dia das Mulheres. Engraçado, né? Tem Dia das Crianças e Dia das Mulheres, mas não tem Dia dos Homens. Talvez homens não mereçam um dia, afinal, o Dia das Mulheres nasceu de um acontecimento provocado por homens. Um incêndio criminoso numa confecção em Nova York, onde as mulheres estavam mobilizando-se por melhores condições de trabalho. O resultado? Várias mulheres mortas, inclusive crianças, provocando a revisão das relações de trabalho e inspirando alguém a designar aquela data como o Dia da Mulher. Pois além de não ter o seu dia, os homens deveriam morrer de inveja. As mulheres têm vários dias durante a vida. Tem o dia em que menstruam pela primeira vez, o dia em que descobrem-se grávidas, o dia em que dão à luz, o dia em que amamentam seus filhos e filhas. Dias que homem nenhum jamais terá. Quer saber? Eu acho que o homem não tem mesmo que ter o seu dia. Isso é coisa de mulherzinha. Mulherzinha, só falta uma sainha. Eram uns moleques ofendendo algum amigo na minha infância. E o ofendido ficava fulo. Não havia ofensa maior do que ser chamado de mulherzinha. Afinal, mulheres eram frágeis e sensíveis, choravam por qualquer coisa. Homem que é homem não chora, tem que ser macho. Levei alguns anos para perceber como era cruel aquela definição de sensibilidade como defeito. E só depois de adulto, descobri que homens sensíveis, que emocionam-se e choram, são os mais valorizados por elas. Já disseram que o Brasil é um país feminino, com a sensibilidade à flor da pele, emotivo e sensual. Talvez esteja aí a pista que buscamos. O Brasil nunca dará certo enquanto pertencer aos homens. Talvez o Brasil tenha que ser delas. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. Já fui mulher, eu sei. Para pisar no coração de uma mulher basta calçar um coturno, com os pés de anjo noturno. Para pisar no coração de uma mulher, sapatilha de arame. O balé belo e infame. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. Já fui mulher, eu sei. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. Já fui mulher, eu sei. Você está ouvindo Mulher Eu Sei com Chico César, gravada em seu CD Aos Vivos. Para pisar no coração de uma mulher, alpercatas de aço, pés descalços sem pele, Chico César sabe o que diz. Pés descalços sem pele, um passo que a revele comigo. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. Lindo. Já fui mulher, eu sei. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. já fui mulher, eu sei. Para pisar no coração de uma mulher, alpercatas de aço. Chico César é o máximo, né? E sobre mulheres, eu trago um texto de Paulo Saab, que escreve nas iscas intelectuais do meu site www.lucianopires.com.br. O texto chama-se A Vez das Mulheres. Elas chegaram, e já faz algum tempo, para ficar. As mulheres já tomaram conta da cena e se destacam hoje em quantidade e qualidade em áreas como ensino, medicina, jornalismo, e aos poucos vão consolidando presença na vida política e partidária no país e no mundo. Isso não quer dizer que antes elas não se destacavam. Havia qualidade. Hoje há, como eu mencionei, qualidade e quantidade. A Alemanha elegeu como primeira-ministra uma mulher. A Grã-Bretanha já tinha conhecido a Madame Thatcher. Nos Estados Unidos, Madame ou Miss Rice é a secretária de Estado, o que equivaleria no Brasil à ministra das Relações Exteriores, com muito mais poder. O Chile acaba de eleger uma mulher presidente da República. No Brasil, houve uma tentativa anterior de se lançar Rosiana Sarney, candidata à presidência, mas o flagrante de uma situação, criada ou não, de desconforto político eliminou a pretensão naquela oportunidade. Em nosso país, as experiências mais recentes de mulheres no Executivo não foram animadoras. Benedita da Silva e Rosinha Matheus, como governadoras do Rio de Janeiro, não chegaram a ser um sucesso. Na capital paulista, o terceiro maior orçamento do Brasil, a gestão Marta foi um desastre, tanto que a população não a reelegeu. Na vida parlamentar, o Brasil tem assistido se destacar alguns nomes que ocupam espaço na mídia, ainda que não pelo brilho intelectual das ideias, mas pelo temperamento ou destemperamento ousado e agressivo em situações de grande espaço no noticiário. Políticas de origem mais humilde que estão tendo no campo partidário e legislativo espaço de ascensão social e mesmo de poder, tendem a ser em número cada vez maior. Assim como muitos se destacam, ficam ricos e ganham popularidade sendo homens no futebol. É apenas uma constatação. Particularmente, acho que a contribuição feminina é bem-vinda e deve ser estimulada. Considero a mulher, profissionalmente, mais dedicada, empenhada que o homem em geral. Outra constatação apenas. Na vida partidária, deveria haver mais espaço espontâneo. Deve partir delas também o interesse. As mulheres da classe média brasileira estão ainda distantes desse tipo de atividade. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Vejam como é forte a que eu conheço. Sua sapiência não tem preço. Satisfaz meu ego se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. Quando eu chego em casa à noitinha, quero uma mulher só minha. Mas pra quem deu luz não tem mais jeito, porque um filho quer seu peito. O outro já reclama sua mão, e o outro quer o amor que ela tiver. Quatro homens dependentes e carentes da força da mulher. Lembra dessa, hein? Erasmo Carlos cantando Mulher, composição sua em parceria com sua esposa Narinha, de 1981. O interessante é que o Tremendão falava da mulher de uma forma madura, exatamente na época em que John Lennon lançava o seu Woman. Dois homens, dependentes e carentes da força da mulher. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas. Sei que a força está com elas. Existem no Brasil, na vida pública, mulheres de origem humilde ou sucessoras de dinastias tradicionais. Raramente se observa uma política nascida e criada no seio da classe média e que interpreta os anseios dessa grande camada da população. Elas estão sendo chamadas pela própria vida a ocupar também um bom espaço, ou perderão para outras que, na persistência, no grito, ou mesmo algumas no talento, falarão em seu nome. Mesmo que não digam o que ela, mulher da classe média brasileira, pensa. Acostume-se, ouvinte, daqui para frente, e fique feliz com isso, a ver cada vez mais mulheres ocupando o espaço tradicional do homem na política nacional e internacional. E conforme-se, porque elas estão apenas sendo competentes nos vazios existentes, deixados pela incompetência dos homens. Eu, de minha parte, em casa, me rendi há tempos. Elas são absoluta maioria em tudo, e o que fazem, fazem bem feito. Fica faltando apenas a maior participação das mulheres da classe média brasileira na vida política nacional. Te encontrei toda remelenta, estronchada num bar entregue às bebidas. Te cortei os cabelos do sovaco e as unhas do pé, te chamei de querida. Te ensinei todos os autorrepresses da vida e o movimento de translação que faz a terra girar. Te falei que era importante competir, mas te mato de pancada se você não ganhar. Você foi agora a coisa mais importante que já me aconteceu neste momento em toda a minha vida. Um paradoxo do pretérito perfeito, complexo da teoria da relatividade. Num momento crucial, sabe, soube, saber que sabia, sabia subiar. E quem é mafaga para os mafagafinhos, com a mafagafinha dançará. Ah, isso é Mamonas Assassinas, cantando Uma Arlinda Mulher. Tem gente que os odeia, mas eu morro de rir. E acredito que os Mamonas foram um sopro de originalidade na música popular brasileira. Pena que tenham ido embora tão cedo e nos deixado reféns dos pocotós. Te falei que o pediatra, o doutor responsável pela saúde dos pés. O zoísta cuida dos olhos, o oculista, Deus me livre, nunca vão mexer no meu. Pois pra mim, você é uma besta mitológica com cabelo pichain, parecida com a medusa. Eu disse isso pra rimar com a soma dos quadrados, cateta igual a porra da hipotenusa. E por falar em mulheres, o Chico Rodrigues, que também escreve nas iscas intelectuais do meu site, mandou um conto sobre uma mulher, uma guitarra. Uma guitarra chamada Judith. Um modelo 68 Stratosonic da Giannini. Cópia da Fender americana. Corpo de marupá. Braço em maple. Três captadores. Chave seletora. Controles de graves, agudos, volumes, alavanca de efeitos. Assim como B.B. King chamou de Lucille sua famosa guitarra, João também tinha batizado a sua de Judith. O João não era lá um grande músico, mas era um cara legal. Ele e a Judith formaram uma grande dupla nos anos 70 e 80. Acompanharam artistas famosos, tocaram em bandas de baile e viajaram quase pelo Brasil todo. Ele falava o tempo todo em receber um dinheiro da herança de um tio que morrera muito. Porém, essa grana nunca aparecia. Cada músico tem sua praia, e a do João era do Santana. Vê-lo espremendo e acariciando a vela Giannini num solo de Evil Ways era poesia pura. Ele valorizava a expressão de cada nota tocada, e isso calava fundo quem os assistia. A cumplicidade entre os dois, João e Judith, era uma coisa linda de se ver e ouvir. Judith esteve sempre ao seu lado, mesmo nos momentos mais difíceis. Até quando ele teve que ser internado por todo tipo de abusos cometidos com drogas e bebidas. Período negro esse. Mas ele conseguiu se safar. Com a ajuda da Mara, que era cantora e sua ex-mulher, João começou a frequentar uma igreja e acabou se convertendo, e isso mudou o rumo de sua vida. No começo dos anos 90, já desintoxicado, ele e Judite se instalaram num quartinho nos fundos da casa da Mara e foram tocando a vida. João conseguiu persuadir e levar para a igreja muitos outros de seus amigos músicos. O Rui cantor, o Dalmo baterista e o Ciro baixista, em pouco tempo já tinham formado uma banda punk, rock evangélica, acid pop retrô, chamada Inquilinos de Jeová. Arranjaram um empresário, convidaram a Mara para cantar e voltaram a sonhar. Um dia, João apareceu com a grande notícia. Tinha recebido a grana da herança. Chamou todos para uma festa e apresentou a sua mais nova aquisição. Uma guitarra Gibson, modelo Les Paul Standard, com estojo, correia, manual, pedal de efeitos, amplificador Marshall, zilhões de watts e o cacete A4. Anunciou também que estariam chegando uma nova bateria para o Dalmo e um novo baixo para o Ciro, tudo importado. Uhul! Exclamaram todos. Só a Judite, encostada num cantinho, torceu suas cravelhas de ciúme até arrebentar as cordas si e ré. Sentiu-se rejeitada, velha e desdentada. Gemeu um solo triste e solitário, cheio de blue notes, glissandos, vibratos, bends e de lembranças felizes que tivera nas mãos do querido João, como naquele solo de Santana. Judite foi esquecida num canto do velho quartinho. Os novos instrumentos chegaram e o próximo ensaio foi até gravado em vídeo. Terminado o ensaio, Adilson e João foram sozinhos assistir a fita e o empresário comentou: "Sabe, João, quando eu vejo a banda tocar, eu sinto que tem alguma coisa que me incomoda na apresentação de vocês, eu não sei bem dizer o que é." "Sinto o mesmo, cara, mas eu já sei o que é", disse o João, analisando o tape. "O que é?", perguntou Adilson. "É o Rui. O Rui, que já tá velho, tá careca, gordo, para fazer parte da linha de frente. Com essa guitarra, baixo, bateria, amplificadores novos, ele tá destoando. Não combina mais com a banda. Precisamos de um novo cantor." Foi feita uma reunião e então o velho amigo Rui estava fora da banda. Ela gosta de sol, eu madrugada. Não sou nada além de um pobre sonhador, um trovador que canta suas mágoas. É temperamental, ela é assim, meio invocada, e eu sou apenas rouxinol, uma cigarra, um cantador. Eu bem que... Você tá ouvindo Ela e Eu, de Antenor Bogeia. Fala a verdade, você já ouviu falar em Antenor Bogeia? Claro que não, né? Pois saiba que Antenor é um diplomata brasileiro que vive na França. É um daqueles exemplares raros de boêmios cultos, poliglotas, brasileiros que parecem não existir mais, fazendo música popular brasileira do outro lado do mundo, que não toca em rádio. Onde é que se ouve Antenor Bogeia, hein? É aqui, no seu Café Brasil. É o pé no chão, sobre as águas eu vou, buscando a ilha. Retomando a história do Chico, no lugar do Rui entrou o Fred, um carinha descolado. Cantava e gritava com o desespero de quem tem o Bilal preso numa morsa. Cabelos compridos, mascava chiclete o tempo todo, usava jeans apertadinho, coçava o saco no meio dos solos do João e falava demorou para qualquer merda que lhe perguntassem. Mas era jovem e bonitinho, foi aprovado no ato. Depois de um mês, novo ensaio gravado e novas ponderações do João. "Adilson, a Mara canta muito, mas você não acha que ela já passou do ponto, hein? Para fazer par com o Fred lá na frente?" Nova reunião. E a velha companheira Mara estava fora da banda. Apareceram tantas meninas para o teste que o João resolveu que, além de trocar de cantora, poderia aproveitar a oportunidade de colocar mais duas backing vocals. O nome Inquilinos de Jeová já não combinava mais com o novo layout da banda. Nascia então a Cólica Apostólica Romana. Uma banda pós-punk, afro, grunge, rock, acid, pop, retro, dancing, jazz. Não demorou muito para que o João começasse a achar que também o Ciro e o Dalmo não estivessem mais à altura e combinando com a nova postura da banda. Nova reunião, novo adeus. No lugar deles, apareceram dois amigos do Fred cantor. Agora sim, três figuras falando demorou o tempo todo. Todos na banda, menos o João, mascavam chicletes e faziam aquele ruído irritante de plástico bolha estourando. A gritaria era geral, todo mundo se esgoelava e ninguém se entendia. Começaram a produzir um CD e o João acabou gastando o resto da herança deixada pelo tio. As gravações eram puro mangue, muita confusão e discussão por bobagens. As opiniões do resto do grupo nunca batiam com as do João e ele teve que vender alguns instrumentos para poder pagar as intermináveis e infrutíferas horas de estúdio. A essa altura, já não restava mais nenhum amigo seu na banda. Ele tinha voltado a beber e estava prestes a vender a sua Gibson. Num certo dia de ensaio, o pessoal restante da banda resolveu fazer uma reunião. Ponderaram e entenderam que com a nova formação, com um novo nome, uma nova perspectiva e um novo CD, quem não combinava mais com tudo isso era o próprio João. Quando ele chegou, lhe informaram que já não fazia mais parte da banda. Cabisbaixo, aceitou a decisão, pegou suas coisas e, sem se despedir de ninguém, foi embora. Daí para frente, as coisas desandaram para esse meu amigo músico. Desempregado, vendeu sua guitarra Gibson, um amplificador, e saiu do apartamento que alugara. Acabou voltando para o velho quartinho nos fundos da casa da paciente, mãe de seu filho e verdadeira amiga Mara. E lá encontrou a Judite. Ela tinha esse tempo todo esperado sua volta. Estava magoada, sim. Fora trocada por uma 20 anos mais nova. Tivera seu braço empenado pela umidade, seus trastes carcomidos por cupins, suas cordas enferrujadas e lotadas de zinabre, provocado pelo ácido úrico das mãos do companheiro João. A pintura descascada, as feias manchas de bolor camuflavam sua cor original, e essa feiura desbotada parecia traduzir o que se passava por dentro dela. Fora deixada de lado nas gravações e nos shows lotados da igreja, esquecida fora do estojo e largada num canto frio e úmido, escuro, mas ninguém a tocara como ele. Isso são coisas que uma guitarra nunca esquece, seja ela nacional ou importada. Com o passar do tempo, o rancor da Judite foi diminuindo. Então, devagarzinho, ela foi permitindo que de vez em quando o pobre do João a tocasse e desfrutasse de sua companhia nas tristes noites de angústia e sofrimento dos dois. Foram assim envelhecendo juntos e aos poucos aquela velha cumplicidade entre os dois até acabou voltando, porém nunca mais se afinaram. Sim, ao som do clássico Mulher Rendeira, composto por Zé do Norte, sobre um motivo atribuído ao capitão Virgulino Lampião, interpretado por Cascatinha e Nhana, que vamos deixando o Café Brasil de hoje para trás. Com Rodrigo Carraro na técnica, direção musical de Sérgio Sá, textos e apresentação de eu, Luciano Pires. Renda do meu destino. Olé. Estiveram conosco hoje Oscar Wilde, Chico César, Paulo Saabe, Erasmo Carlos, Mamonas Assassinas, Chico Rodrigues, Carlos Santana, Antenor Bogé, Cascatinha e Ana. Pode uma mistura dessas, hein? Olé, mulher rendeira. Olé. É, pode sim, aqui no seu Café Brasil. Gostou? Não gostou? Então acesse www.lucianopires.com.br ou deixe seu recado na operadora 11 4195-6343. Eu vou repetir. Operadora 11 4195-6343. E para terminar, uma frase de Erasmo de Rotterdam, que um dia disse assim: em grande parte, os maridos são como as mulheres os fazem. Você ouviu com o escritor Luciano Pires. Distribuição Podcasting Brasil.